Brasil e Fortaleza. Senhor reina, está vestido de majestade. Seu trono está firmado desde a eternidade. Se levantam os rios com tamanha força as ondas do mar. Mas o Senhor do deserto é mais poderoso do que tu.